Maravilhas daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas daqui vai para uma das construções mais emblemáticas da história de Foz do Iguaçu, né, que passou recentemente por uma reforma que devolveu parte de suas características originais. Estou falando da Igreja São João Batista, no centro da cidade, que embora tenha perdido aí o posto de catedral para Nossa Senhora de Guadalupe, né, continua sendo o templo de referência para muitos fiéis iguaçuenses e também morada de São João Batista, padroeiro dos católicos do município. O edifício primitivo, ainda sem a torre, foi erguido no local de uma antiga capelinha de madeira, né, nos primórdios da década de 20, tendo sido destruído por um incêndio no ano de 1925. Já a estrutura atual é fruto de uma reforma iniciada em setembro de 2013 e concluída no ano passado, com o objetivo aí de retomar características, né, do prédio de alvenaria que foi construído na década de 30. A Igreja São João Batista tem missas todos os dias, nos períodos da manhã, tarde e noite, sendo possível conhecê-la também fora do horário da celebração dos ofícios. A igreja está localizada na Avenida Jorge Schimmelfeng, entre as avenidas JK e Brasil, em pleno coração do Centro Histórico da Terra das Cataratas. Vale a pena dar uma passada por lá, né? Não apenas por questões religiosas de quem é católico, mas também pela importância histórica do edifício.